joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Eu vou no rei, vocês vão no roll. Eu vou no rei, vocês vão no roll. Hey! Hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Essa galera é uma loucura, Leo! Pessoal da Cris e Nascimento! Joga, joga o bracinho pra cima, joga o bracinho pra cima. Só quem é de Suri, joga o bracinho pra cima. Só quem é de Salvaterra, só quem tem orgulho de ser do Marajó, vai cantar bem alto assim. Quem sabe um dia eu faço uma canção que me conforte por não ter você aqui. Tem mais uma! Hoje eu sou o resultado do seu desprezo, do seu descaso. O Japão do Ruge, o Romário, Ricardo Cavalcante. Mas você não está aqui. Me dá mais uma chance, meu amor, volte pra mim. E aí? Faço o que preciso for, até te peço por favor. Me diga onde você está, amor, que eu vou te encontrar. Puta do Mega! Estou no som da galera onde te conheci. E a Bebel chegou! Cê, curtindo o novo príncipe. Ô, nojento! Esse magistral, esse magistral, esse magistral, ele é moleque doido! Ai, ai, ai, DJ, ai, ai, DJ, isso não é legal. Ai, ai, DJ, isso não é legal. Vai, vai! Muita pressão do Mega, doidão! Tô passando mal. A galera do Búfalo do Marajó também com a gente, companheiro geral. Vai ser o Cringe, o homem do Estelão, tá com a gente, gostando tudo. Ele não é Marajó, Marajó, opa que é. O Cringe quer mostrar pra galera a pressão, Cringe, a pressão, do jeito que a galera gosta. Põe a mãozinha pra cima e grita. Tchá, tchá! Bracinho em cima! Bracinho em cima! Muita pressão, meu irmão! Tá de búfalo, é búfalo deles, papai! Quem detona? Bora, Romário, bora, pessoal, lá, bota no 12! Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12! Bota no 12! Fala para os moleques do Conceito também, lá com a gente, um abraço a você, meu irmão! O Beltrão, o nojento dos bandoleiros! Esse Léo Marajó tá maluco, Ruge! Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. O DJ Léo Marajó! Agora você vai sentar. Marajó, qual é a maior pressão de aparelhagem? Quem é? Mega doidão! A maior pressão de aparelhagem no Marajó! Aqui é no 14, atura, ou surta, atura, ou surta, as MB estão com a gente, os bamboleiros. Agora é no 18, é no 18, é no 18, o campeão, para com a tua frescura, rapaz. É no 18, é no 18, aqui é Júnior, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Vai, meu Marajó! Aqui é As novinhas vem no tel, as novinhas vem no tel, as novinhas vem no tel. Terel, terel, terel, terel, terel, terel, terel, terel, terel. As novinhas de 18. Flam! Ela quica no tel, ela quica. Tica, tica, tica, tica, tica. Terel, terel, terel, terel, terel, terel, terel, terel, terel, terel, terel. As novinhas. E aí, Ronan? A luz do palco. Apaga a luz, Patricão! Apaga a luz, Patricão! O responsável pode apagar. Quem gosta de fazer fumaça? Bebendo e fumando. Fumando e bebendo. Bebendo e fumando. Bota na pressão, bota na pressão. Seco pressão, seco pressão. Já tô aqui. Olha a prenda, meu irmão. Eu vou dali a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Tá chegando o aniversário da Alice. Tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Por quê? Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão. E a nossa última, obrigado, meu Deus, valeu. Obrigado, parceiro Cris Nascimento, lá do Búfalo do Marajó, MDB também, valeu pelo sucesso. E a nossa parceira, celular da Gabriela aí, ó. Valeu, Salvaterra, valeu! Ei, Omega é Omega, tá ligado? A gente brigou. Os primeiros dias que são foda que bate saudade, a gente só chora. Eu falei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. O LS também brigou. Bora lá, Marajó! É o LS e o LM, meu irmão. Vai! Então joga o popô na pipa. Então joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Palma da mão. Põe esse bracinho pra cima e desce, desce, desce. Vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão, chão, chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão, vai, vai, esse! A vinha do papo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, eita novinha! Desafio foi lançado, aquela que vai em cima e vai embaixo, vai! Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, vai, vai lá embaixo, vai, meu irmão. Vai do chão, a menina. Olha a menina, toda se exibindo. Vai contraindo agora, vai. Bora, Mega Jump. Vai contraindo, vai, vai, vai. Meu irmão, esse lá é um Marajó, uma loucura. Na direção. Um abraço pro Negão na Pedreira. Parceiro MC Jovem, meu irmão. Tô aqui no Flash. Essa é a nova onda, NS. Quantos aninhos você tem? Terel, tel, tel. Quantos aninhos você tem? Terel, tel, tel. Deitada de lado no quarto do hotel. Terel, tel, tel. Terel, tel, tel. E a dupla dos L's no Marajó. Detonando hoje aqui. No Badalauê, o baile do Renato, meu irmão. Bora, meu magistral. Cantar bem alto assim, ó. O bolso esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Eu não vi, eu não vi. Bolso esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Vocês querem cantar mais uma assim pro carnaval pra aquecer com o Léo Marajó? Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Bora, Dan, e o quê? Mais uma vez, Marajó. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Cê quer o quê? Novinha safadinha, hoje eu vou... Guanabara do Poloca Lanche. Pode crer, meu irmão, tamo junto. Taradinha, danadinha, gostosinha, o já falar pra tu. Quem está brigando, vai? Eu quero é tu. Mega doidão, flexi. Essa galera que paga o ingresso, paga o Desde o bairro do Renato até Sinusino veio. Quem sorria hoje chora. Pra mim passou tempo ruim. E o seu começou agora. E quem chorava hoje ri. Quem sorria. Vai guerrindo Gris Nascimento. Só de boa na lagoa, papai. Tempo ruim. GDI do Mirizal também marcando presença. E os polêmicos de Sony aqui. Aqui. Aqui do Magistral. Magistral DJ Léo Marajó. Me diz que você falou que se deu mal e que nunca pensou. Eu ia estar sentado na balda assim. Larissa Mello, primeira dama do Léo Marajó também de camarote. Mas você não deixou, me expulsou e me mandou sumir. Trocou-se pelo duvidoso, coração teimoso, só dá de sair. Meu parceiro Bené, você... o Bené do Uno Pressão. Me expulsou e me mandou sumir. 5G. Aqui no Mega Doidão Flex. E quem chorava hoje ri. Quem sorria hoje chora. Pra mim passou tempo ruim. E o seu começou agora. E quem chorava hoje ri. Meu amigo parceiro Juanes, o cara tá no berço. E veio comemorar aqui no som que ele dá maior valor. Mega Doidão Flex. Começou agora. Tem mais uma. Tem mais uma pra galera, meu DJ. Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira. Eu tô limpando você da minha vida. Eu tô limpando você. Bora, DJ Leo. Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira. Começando o aquecimento do Magistral. Magistral DJ Léo Marajó. Bora, Leona. Que me farra também. Toda a galera aí dos polêmicos, valeu! E eu cansei de te avisar. O mundo gira, palmas pra volta que o mundo dá. Alô, Júnior, Júnior, Júnior, vai! Júnior, vai! De no Mega Doidão! Já acima, pra meu Mega! A gente terminou, nosso sentimento era limpo, cerveja. E a Larissa, considerada aí, Super VIP, Léo! Ainda sobrevive em minha mente, por isso o Gabriela Vitelli, a Belina Roberta, Lissa Benissa também tá aqui. Aqui sempre, quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira. Eu tô limpando você na minha vida. Eu tô limpando você na minha vida. Quem sabe canta assim? Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira. Eu tô limpando. Os atrevidos, irmão Zé, tá bem fechado. Aqui no som do Mega. Mega Doidão. Calma lá, Cris de lá do Búfalo do Marajó, aquele abraço, você considerado! Já falei pra geral que a gente terminou. Nosso sentimento. A CMDB fechada aqui, goleiro! Do Léo pra cima! Mas você ainda sobrevive em minha mente. Esse Léo Marajó é uma loucura, Cris! Bebi, se duvidar, eu bebo de novo. Eu tô achando que bebi foi. Começando, começando! Então não Oliveira, obrigado pelo carinho sempre. Sempre. Fechada com o Magistral aqui. Tô numa relação e não em uma prisão. Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir. Eu tô numa relação. O Michel, do Guibe Sobra. Prisão. Obrigado pelo carinho, Michel. Pode se estressar. E o Bessola e o Romário fala. Fala aqui com a minha mão. Fala aqui com a minha mão. Que hoje eu sem paciência e não. Diferenciado DJ Léo Marajó. Fala aqui com a minha mão. Fala aqui com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Cê garota pipi, joga no bichando. E a galera invadindo o Badala. Vai, safadão. O baile do gostosão Renato. E aí? Se duvidar, eu bebo de novo. Obrigado pelo carinho. O nosso amigo Dan, aquele abraço a você, Dan. Aqui na maior pressão de aparelhagem. Mega doidão. A maior pressão de aparelhagem no Marajó. Bora detonando! Pra cima! Começando o DJ Léo. O Valdir Gabriel. Aí no lanche do Fábio, parceiro. É rock doido! Mega Jumbi, meu parceiro rodando, o som do motivo. Gabriel Azevedo! Só começar embrasando, é só taca. Avião faz dançar. Quem é que tá solteiro essa noite? Coloca o bracinho pra cima. Só quem tá solteiro, só quem tá feliz, só quem vai tomar todas no carnaval. Eita, louca, tu brinca no mundo. Gestão Vivaço aí pra toda a nossa galera do Marajó, curtiu o show do Mega Doidão, doidão. Eita louca, tu brincando com o bumbum. Vai malandra. Eita louca, tu brincando com o bumbum. O DJ Léo é uma loucura, meu irmão. Ele se trai, eu gosto da fuleiragem. Bora, começando, começando, vai, começando, vai. Aqui no Flex. Aqui no Mega. Recebido, Erika Ramirez, Cleidiane, amiga Kátia, a Dayana também tá por ali. Com a inocência da batida do papai, e treme tudo quando o som do batidão toca a coneira, sacode o pé. Alô, Bessola. E rasgar a porra desse grave do paredão. Desce, Bessola, desce, Romário, vai. Vai ser muito bem, obrigado, parceira Gisele, também fechadona com o Léo. Com o Léo. Sobe, sobe, vai, vai, vai. Já! Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Subiu, subiu, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Vai aquecendo o som de boa, meu DJ. Léo Marajó. Tocar a porra nesse paredão. Vai, vai, vai, vai, vai. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Obrigado, parceiro Júnior. Sobe, sobe, sobe. Lá do Sul de São Sebastião. Apaixonado assim, meu DJ Léo Marajó. Hoje é o dia que vai mudar a minha vida. Tô no altar e já vai comer. E aí, safadão, começa a parada, safadão. Violino tocando. E aí, Léo? Léo Marajó. A aliança chegou, igreja lotada. Ricardo do Frango Assado também por aqui. Meu, o Arione, o meu parceiro Yuri, aquele abraço a você. E Xambi de Vasconcelos. Toda a comitiva de Salvaterra. E agora o cálice pra ser. Alô, Clinge! Pra trás, meus amigos chorando, meus amores antigos. Não te afobre, deixa comigo. Ainda bem, caí da cama com o celular tocando. Já tô na área, o DJ Léo Marajó. Dali, magistral. Pelo vida de casada é boa, só pede pra te solteiro. Alô, Jojo, alô, Jojo, alô, Jojo. Obrigado, parceiro Bené, também pela estada de vocês conosco. Curtindo esse som que é tão bacana, o Flex. O Flex. Eric da Blizzel. Família G15 também já por ali. Olhei pra trás. GDI! Chorando meus amores antigos, com pena me olhando. ainda bem. Caí da cama com o celular tocando. Bora, DJ! Bora, Lucas Silva! Sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Vida de casada é boa, só pede pra de solteiro. É verdade. A vida de casada é boa, só pede pra de solteiro. Lucas Silva! Ranieri! Mila Sueli! E a Luana, alô Luana! Só da mãe aqui no Mega Doidão! Imagina se eu soubesse o que eu faço contigo quando faço amor. Tá de passo de laranjinha e jogo você todinha. Aqui no Mega Doidão! Mega Doidão! Flexi! É no gingado, no cateado, bora forrosando! Muito obrigado demais. Não dá pra esconder. O nosso amor tá aumentando. Já estou te amando e quero só você. Já acabou já, Lucas Silva. Já acabou, papai. Um, dois. O nosso amor tá aumentando. Já estou te amando e quero só você. Mas o problema é seu marido. Ele está procurando o dia nos flagrar. Eu já fiquei. A gente vai tocando só as dançantes pra galera Bersola. O Romário fechado hoje aqui. A gente sempre soubesse o que eu faço contigo quando faço amor. Eu te faço de laranjinha e show. Você todinha e você gostou. Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor. Eu te faço. E a nossa amiga Leona, meu parceiro Ricardo do Frango Assado também. Gostou. Gabriel Azevedo, toda a galera. Aniversário do Vanes hoje no Mega! É mais uma exclusividade. Tá lendo CD. Bora DJ, bora DJ, bora DJ, bora DJ! Bora DJ! Léo Marazon! Que tal a gente curtir assim diferenciado, Patricão, pra galera assim, dá na manha! Dá manha! E o Léo chega só pra ajeitar o meio de campo no Mega Doidão. Me desculpe, vim aqui desse jeito. Me perdoa o traje de maloqueiro. De camisa larga e boné pra trás. Vim na hora da novela que a senhora gosta. Mas faz 3 dias que eu não dormirei. Sua filha me deixou desse jeito. E o que ela fala é que a senhora é braba. Alô, Balbino. O pessoal lá fala assim. Dona Maria, deixa eu namorar sua filha. Rafael Pérez, aquele abraço pra você, meu parceiro. Essa menina. DJ Dan, homem bom. Dona Maria, deixa eu namorar sua filha. E vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Alô, Clinge! Assim, Clinge! Léo Marajó, o DJ que é referência no Marajó. Dali Magistral! Dali Magistral! Me desculpe, vim aqui desse jeito. Me perdoa o traje de maloqueiro. E de camisa larga, o boné pra trás. E bem na hora da novela que a senhora gosta mais. Faz 3 dias que eu não dormirei. Sua filha me deixou desse jeito. E o que ela fala é que a senhora. Tudo certo, fechado, Léo Marajó, viu gente? Você tá levando. Dia 10 aí, junto com a banda 007 aí em Salvaterra. Nós também vamos estar junto aí no palco central da Prefeitura Municipal de Soura, meu irmão. Chegou chegando 2018! Dona Maria, deixa eu namorar sua filha. E vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho. Alisson Oliveira, o Ranilson. Cadê o presidente Daniel Dora? Hoje é sexta-feira. Sexta-feira eu desço a ladeira e vou curtir, curtir muita requeira. Com bons amigos, dançar, me divertir. A vibração é positiva, é verdade. Gisele, alô Gisele, parceiro do Léo. Tá lotado, Gligi! E aí, Wanderson? Vamos nessa, Wanderson! Dançar, me divertir. A vibração é positiva. Alô, Rayol, e DJ? Aqui. Só de boa. Gladiators, Eric Donaldson, Yemanja, Peter Tosh, o Jacob. Mas não se esqueça de rolar um som de Bob. Lucas Silva, Lucas Silva, o LS. Mas não se esqueça de rolar o som de Bob. Te afoba, te afoba. Seus ideais, suas ideias, pensa a gente faz. E nos mostrou toda a verdade. Que o reggae prega paz e a igualdade. Sexta-feira! Sexta-feira a gente vai tomar um chope bacana aqui no Badalauê. Nos mostrou toda a verdade. Que o reggae prega paz e a igualdade. Para DJ, para DJ, para DJ. Obrigado, parceiro Michel, também dando com a gente. Alô, Bichoque, sua loura. Está desconsiderando negócio. Gabriela. Ganhão, pé, cabeça. E o Gabriel Zevedo. Esse bicho tá desconsiderando o nego. Esse bicho tá desconsiderando o nego. O Dan é cabeça de gelo. Viajando esse som bacana aqui no Mega Doidão. Bom demais. A referência das aparelhagens tá na área. Mega Doidão Flex. Comandado pelo Cego Pressão. E o Magistral. Magistral DJ Léo Marajó. Alô, Crislan, Luan. Eu vim para conquistar. O Natan, o Adata, o Alan, o Ian, Pitanga, Mil Grau. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. O Armar de Cima é das Teses. Toda essa galera curtindo aqui no Mega Doidão. Considerado gente boa, parceirão do Léo Marajó. Pode crer, papai. Estamos juntos sempre. E a gente vai viajando. Para viajando, para viajando, para viajando. Vai, vai, vai, vai. Vai, DJ. Mega. Dançantes pra galera assim, ó. Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo. Pega o seu par, leva aí. Sai com aquela sua amiga. Aqui no meio do salão, tá lotado, mas dá pra dançar, Cris. Me diz ser solteiro. Me diz se adiantou alguma coisa. Procurar alívio passageiro. Beijar umas quatro ou cinco bocas. Já tocou muito funk, daqui a pouquinho estamos de volta. Beijo. Mas a galera gosta disso aqui também. Não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Quem sabe canta assim, vai, vai. Beijou a boca errada. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Alô, Ailton! Esse alguém perfeito que você tanto esperava. Hoje o quê? Eu era, aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim. Vai curtindo, vai dançando, vai! Desperta, porque esse alguém perfeito que você tanto. Ariune tá maior valor na sequência do Léo Marajó, meu irmão! Dali! Chegou a hora de você pegar o periquitinho, encostar mijante com mijante e curtir aqui no Mega, vai! Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca. Que o bom da vida. Minha amiga Gleice, a nossa gerente. Lá da banca do Almi. Aquele abraço do Magistral DJ Léo Marajó. Alô, seguidores. O Magistral DJ Léo Marajó chegou. Vamos lá, Magistral. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve. Nessas horas, jeito. O Bené dá maior valor. Alô, Bené. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Saber se alguém perfeito que você. Use da carrotinha, bandolê. Essa carretinha bate forte, meu irmão. Se completa e vai voltar pra mim. Se for um pouco esperta, porque se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. E eu? Eu era. E o nosso parceiro Ronan, o Romário, Ricardo Cavalcante, aquele abraço, meu irmão. Um abraço. Considerado do DJ Léo Marajó. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca. Que o bom da vida é ser solteiro. Larissa Melo, só na tranquilidade. Procurar alívio passageiro. E meu parceiro Divan, obrigado, viu, Divan? Você sabe que você merece o nosso carinho, o cara que dá total suporte aí pra imprensa. Mega Doidão Flash! Vamos lá, Cringe! Mega Doidão Flash! Só na manha! Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe se alguém perfeito que você tanto espera? Eu é. Aí sim, MDB! Para BJ! Se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar. Vamos lá, magistral! O magistral chegou, seguidores. Tenta somar. E a Silvinha, alô Silvinha! Os ainda contam mais. Meu parceiro Albino também tá por ali, curtindo na boa. Que agora toda a galera do frango assado, e aí? E aí? Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz. Se falta alguma coisa pra você. E o cabecinho, o que é cabecinha? Quer que eu faça chover? Gente boa! Poder contar os pingos da chuva. Tele Rosa, Alisson Oliveira, todas elas curtindo. A maior pressão de aparelhagem, Léo Marajó. Mega Doidão Flex. Pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz. Wanderson! E o Ailton, alô, aquele abraço a você, meu irmão, Sadubra. E de Igualave, pode vir pra cima. Pra cima! 007. E assim vai curtindo, você vai dançando todas aqui no Mega Doidão. Tenta somar. E se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conta o mar. Será que agora dá? E aí? E aí? Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz. Tem mais uma, tem mais uma. Mega Doidão Flex. Fala, Romário! Resolve logo. O Rafael Pérez é um dos caras que, sem sombra de dúvida, cringe, que a gente dá maior valor. O cara do alto conhecimento, meu irmão. Meu irmão. Travesseiro ainda tem seu cheiro, mas esse cheiro passa e aí perde a graça, não tem mais voz. Padricão, e aí, meu garoto? Eu já tava colocando outro sorriso que completa o meu, mas não deu, o perfume era seu. E olha a sorte que cê deu, já pensou? Fala assim pra ela, Léo. Se aquele beijo... Água! Sendo, gente, logo mais vai fazer acontecer o evento lá na mansão, clube, com a presença dele na mansão. Léo! Tá chegando o baile da Gino Gino original aqui no Badalauê, viu? É, viu? Manda 007. Mais uma, meu DJ. Detona, Léo Marajó! Só ela gosta. Você de lá e eu de cá, olhando mesmo o céu. Sequência lá de Cachoeira do Arari, né, pessoal? Essa galera gosta do magistral por lá. Assisto o tempo passar, tento me dispersar. O Rafael e os amigos lá de Salbaté. Essa galera bebe, né, frescura? Metade do coração só quer te ver de novo. E o Eric fala assim pra ela: e a outra só pensa em você. O Guanabara do Poloca Lanche, onde esteve lá no Poloca Lanche, só o filé. O lanche lá do Poloca Lanche, meu irmão, meu irmão. Só existe meu patrocinador oficial, Burrinho Lanche. Alô, Burrinho Lanche, pra você, meu brother. E nessas horas, meu sorriso é passageiro. É aí que eu percebo a falta que me faz você. Nessas horas, quem te dança todas? Nessas horas, eu nem ligo pra dinheiro. Pra eu me sentir inteiro, só preciso de você. De você. Ricardo, Thiago, o Giovanni, toda essa galera curtindo. E a gente detona, Léo Marajó. Magistral, um fortíssimo do Marajó. Alô, DJ Léo. Alô, eu tô ligando só pra te dizer que eu tô dando queixa de você. Tô na Belém. O espetacular Bené, aquele abraço você, Bené. Caso não, hoje tá aqui. Aqui. Na moral. Pra cima. É um caso sério. Sua sentença é viver na mesma serra que eu, já que nós dois estamos sendo acusados de adultério. Tu larga esse cara, Léo. Eu deixo esse. Ou tu deixa. Você larga essa mulher e a gente vai viver a vida como Deus quiser. E a nossa amiga Bola, as meninas aí do futebol, meu irmão. Essa galera joga, né, frescura? Condenados a viver. Compartilhando prazer. Os sábados! Ai, soneca, e aí? Oh, oh, oh, oh. Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Oh, oh, oh. O xarel da pintura, Bessola. Tá aí atrás contigo. Ruge da carretinha que bate forte, meu irmão. É rock doido! Não quero advogado. A GMDB, a Gisele e a Tainara também do ladinho ali, ó. Sabes e reféns desse pecador. É bandido esse meu coração. Eterno prisioneiro da paixão. Esse Léo Marajó é maluco, Cris de Nascimento. Me desculpe vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro. De camisa larga e boné pra trás. Bem na hora. Alô, Suélia, Kelly Rosa, Alisson Oliveira, todas elas fechadona aqui no show. Aqui. Do Mega Doidão. Mega! Mega Doidão Flex. É que a senhora é brava, mas hoje eu não. Alô, Cris, lá do Bull, falou! Eu faço Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Dona Sandréia. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Que Deus pintou e jogou fora o pincel. Hoje o baile do Renato, os tremendo sucesso, gente. A gente primeiramente agradece a Deus. Segundo todas as pessoas que com certeza superlotam a Cardio Shows, o Adalauê. Estamos juntos, mais um final de semana de tremendo sucesso, Léo! Me desculpe vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro. De camisa larga e boné pra trás. E aí? Bem na hora da novela que a senhora gosta. Valdir, Gabriel do Lanche, do Fábio Marcheiro. Sua... Curtindo, tomando donas, isso é muito bacana. Ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar. Dona Maria. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Eu falei as dançantes do Léo Marajó. Olha nós aí, Ricardo. Olha nós aí. Coração magoado, sofrendo outra vez. Cada um do seu lado, agora somos ex. E quem vai se render em nome desse amor? Larissa Mello, pega o telefone. E fazer de conta que ninguém. Só na manha com o magistral. Nada acabou. Começando outra vez. Passando uma borracha no que já passou. Remédio pra desprezo é canto. Kelvin Pop, aquele abraço a você, considerado o homem que deixa o frango assado lá do Ricardo, tudo. Tudo só o filé, né, moleque? O Yuri também por ali. Resolvi. Meu parceiro Albino, homem lá da GDL, galera da Rabeira. Estão com orgulho. Aqui no Flex. Dormindo em quartos separados, sofrendo com. Eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois se... Gabriela Vitelli, Mega Nyambi, o Gabriel Severo também por aqui, o Sonequinha, me meti no meio, meu parceiro DJ Dan. Família tão bonita, eu nunca tive isso na vida. Isso, Milena. Milena Roberta também fechada aqui no Mega Doidão, valeu. Aqui. De verdade, e a culpa foi minha. Minha responsabilidade, eu vou resolver. Não quero atrapalhar. E aí, DJ Léo Marajó, e aí? O preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não tem lá. Amante nunca vai casar. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não vai ser fiel. Amante não usaria se der. Bora viajando, bora viajando, bora viajando. Leo Marajó. Pra gente detonar. Meu amigo parceiro Vanes, obrigado parceiro Wanderson. Eu quero falar com ela. Aqui no Mega a gente vai tocando as dançantes pra galera. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor. Ei, ei. Bora lá, João, Daniel do Bonequinho com a gente também. Abraço pra você, meu irmão. Ele, o Bené, o Sávio, o Vasco Celso também com a gente. Já batendo a foto com a gente no giro, não é verdade? O Xaré, o homem da pintura original do Marajó. Japona da mídia, Gisele das MB também com a gente, ó. Fuge da bandoleira, meu irmão. Vamos pra cima da bebê, vamos pra cima. Eu vou falar com ela. Eu preciso me entregar. E o Dancas Mulheres, ó. O meu amor. Cortini, meu irmão. O rei da barca tá com a gente, ó. É verdade. O meu calor. Ricardo. O frango assado, meu irmão. O frangão de ouro. Ele e o Kelvin, meu irmão. O melhor frango da cidade. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. Essa Gino Gino é uma loucura! Já não me lembro mais quanto tempo faz que você se foi. Você me deixou pra... Gino Gino, o teu baile tá rolando, mas tu tá aqui, né? Tudo Renato, e agora? Minha irmã. Agora você vai ver, você vai se arrepender. Ruge! Não tem jeito, Ruge! Você me deixou, você nem sequer pensou. Não é assim que se faz. Bora, pessoal, eu sei que tu gosta. Você nem sequer pensou. O Benção lá das minhas irmãs. Cadê Irene? Cadê Irene? O Daniel também com a gente, meu irmão. Tá com a gente, abraço a você, meu irmão. Curtindo todos os doidão. E aí, Bené? E a Tia Lu também doidando tudo. Júnior Vasconcelos, Juliana também com a gente. Só falta a Dayara, cadê ela, meu irmão? Não tá aqui, mas eu vou dormir com ela hoje. E você está só. Segura o som! Você vê. E a nossa amiga Júlia, chega o pressão também. Ela tá na área, Gisele da GMDB. Larissa da Super VIP. E a Tati Marajó. Não quer mais, sou eu. Siga o GNI. cara, hein? 5G libera pro cara. Olha o cateado, cateado, cateado. Lá tem bregaço, mas aqui te faz diferente. Tá chegando o paredão do menor, meu irmão. E aí, Gabriel? Ruge, bandoleiro. Aqui no flat, meu irmão. Mega doidão flex. O que que ele é, Marajó? O que que ele é? Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou. E o Michoca, e o Michoca, hein? E o Michenoide por aí também com a gente, é Michenoide aqui, me sobra. Tá curtindo o senhor no flex, hein? O quê? Mega doidão. Careta, fique logo ligado, o traficante chegou. E eu estou do seu lado e quero te ver chapado. Com o pó do amor. Clinge. E aí, Cris, tá chegando, né, meu irmão? Placa P10 aqui no Mega Doidão, meu irmão. Mais uma dele, segue o pressão. É rock doido! Rapá, depois que esse Mega Doidão passou pro segue o pressão, o Cris preparou as P12, né, primo? Quando chegar o novo, vai ser uma loucura o novo Mega Doidão. O Flex tá na área! Sou traficante. Traficante do amor. E o Ruxo, vai. Sou o que, Ruxo? Sou traficante. O traficante do amor. E aí, Jabuna? Sou traficante do amor. Vai estar junto lá com o nosso parceiro Baby, meu irmão, na mansão. Baby. Tem que dar uma forra pra ele, meu irmão. Terminou. E agora o que restou? Gisele Bibi, meu irmão. Sombra. Depois do mês de julho tem o som do Flex em Belém, no Pará, Marajó. Baby. Você foi muito especial. E o Daniel, e Daniel. Mas que legal. E é 5G, é 5G. Te conhecer. Gisele MB. Agora te desejo felicidades. E o Meganhão pé pura. Na verdade, você merece ser feliz. O Beatriz Monteiro também aqui do lado. Juntinho com meu parceiro Gabriel Azevedo. Era tão gostoso, tão lindo, seu jeitinho. Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela. E agora, magistral. Magistral, magistral. Alô, seguidores. Cheguei, Felipão! Desde a época do Dedo Sonso, moleque, parceiro do Léo Marajó. Gosto de graça desse cara. Olha quem tá na área com a gente também, o Adilho, o Eric dos Sabadões. Lançando o seu mané aqui no Flex. Se moda a mídia. Bora. Eu só quero amar. Me dá um beijo. Um beijo, amor. Beijo, Pitel. E não te vejo. Meu amigo parceiro Simbó, aquele abraço você, Simbó. Meu parceiro Eduardo, cadê o Jame, irmão? E o Anderson, galera do Play. Cadê o Júnior da Live, moleque? Cadê o Júnior Live? Amor é você. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Olha quem tá com a gente também, meu parceiro Yuri, o rei do açaí, a filha da primeira dama. O abraço da empresa Mega Doidão, viu? Junto eu quero estar. Estamos fechando, Yuri Mega Doidão. O rei do açaí do Marajá, né, Yuri? Tá certo? É verdade? Tá fechado com o Flex! Na quarta rua, meu irmão. Tá chegando o aniversário da Alice, meu irmão. É verdade. Para girando. Mega! Léo Marajó é maluco no Mega! tu cheira, meu irmão, aqui no Marajó. Água! Tomando três, né? Nossa história. O quê, o quê? De amor eu sei. A Tainá também com a gente, a Suene por aqui, só curtindo na boa. Fala só você aqui no Flash. Sem compressão. Sem querer. O quê? Magoei você. A Liliane Santos também com a gente. Um abraço aqui do Sem Compressão. Sem chorar. E o nosso amigo Cabane aqui, Anderson, juntamente com a nossa amiga Tarsila Felipe, só na manhã do Aranha, curtindo namorar. Não pude imaginar que pudesse amar alguém tanto assim. Fiquei com é mais uma atrás da outra, se tirar de dentro. Sabe quem tá com a gente? É parceiro Olho de Gato também com a gente, é Olho de Gato. Giovanni, um abraço a você aqui do Cego, meu irmão. Pelado da equipe Sobra tá com a gente, hein? Bora, Xerel, bora, Xerel! Machucando tudo! Abre sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. E Marajó? Baixa a bola, aprende a amar. E a Livinha tá apaixonada e a Livinha vai. Achando só porque me levou. Pega o Livinha, aquela apresentação! Bora, um repertório diferenciado do Léo Marajó! Chegando o baile da Santinha Lucas Silva. Edição Salvaterra, meu irmão. Dia 31 já tem data fechada, já, papai. Dia 31 a gente vai pra cima. Pra cima. A gente vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, meu DJ. Sabe quem tá com a gente também? O Ishiban, o cara que foi pra cima do som automotivo em Salvaterra, o G. O Ishiban, meu irmão. Sabe, Vasconcelos! Quero bichão, quero bichão! Joga o sinal, meu irmão! Vanilson! O Daniel Dó! Com a gente, ó! Mega! Nossa aparelhagem, essa representa o búfalo do Marajó. Uhul. Aqui entre nós existe amor, que agora se perdeu. Você me magoou, desfez o seu. Bora, Gisele, a GMDB, sigo pressão. E o Cris está filmando tudo. Esse moleque tem moral com o Léo, tem moral. É verdade, é verdade. É de costa das machucantes, Ruge. Mega! Mega! Foi lindo demais o nosso amor, mas você sumiu, me abandonou, não deu valor. O Romário! O meu coração que só te quer. O CD de marcante do Léo Marajó aqui no Mega Doidão, vai! Não faz assim, volte pra mim, sou louco por você. E o Alex, irmão! O Leonardo também com a gente, irmão! E lá no Lale com o Alessandro! O nosso amor não tem fim. Com 2 segundos pra te amar. O nosso calor, o Alisson também com a gente. Nossa, você garota, tá gostando do som do Mega, doidão. Sorrindo a me olhar. E agora? E o ar. E eu respiro, eu cheiro bem. E o Marajó. Sonhar. Lembra tudo que eu te peço. E eu te peço. Solteiro, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, na palma da mão. Mas eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Só quem torce pro Paysandu, coloca o bracinho em cima aí. Só quem torce pro Paysandu, dá um grito aí. Ego, meu irmão, o Remo vai chegar atropelando. O Remo vai chegar atropelando porque domingo o Remo vai ganhar o repá. O Remo vai ganhar o repá, meu irmão. E só quem torce pro leão joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Palma da mão, palma da mão, e canta assim comigo: Remo. Mais alto, vai! Remo. Quem gosta de marcante, o Léo Marajá vai brincar da controladora assim, assim, assim, assim. O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera. O quê? Soro de Salvaterra cantando bem alto. Pintei. Entrei na academia e uma demandei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei. Meu novo namorado. Vai. E aí, Marajó? Pensou que eu ia chorar por você. Que eu ia morrer de amor. E agora? Que eu ia pedir pra voltar. Ah, ah, sabe de quem eu lembro essa aqui? Eu ia chorar por você. E aí, vem Nendas Marcantes. Dizer a verdade. Canta, vocês, vai. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Canta, canta. Entendo, eu fui o culpado por você sofrer. E sabe